YH445, Rádio Cruzeiro da Bahia S.A., frequência de 590 kHz, 24 horas no ar, a emoção bem mais forte. A Companhia da Boa Visão Inédita na Bahia oferece a você armação inteiramente grátis na compra dos seus óculos. Vá conferir na Rede Globo de Óticas, Rua Frei Vicente, número 39, Loja 1, Largo de São Miguel, Baixa dos Sapateiros. E agora, chegou na Liberdade Center, mais uma loja da Rede Globo de Óticas. Vá conferir as ofertas de inauguração. Você só compra as lentes e ganha armação. Rede Globo de Óticas, agora duas lojas para melhor servir. A partir desse instante, na Cruzeiro, Tarde com Cristo. Um programa alegre, jovem e dinâmico. Músicas de variedade. Valendo a sua participação pelo telefone 321-1890. Tarde com Cristo. Na comunicação do jovem, Jorge Andrade.